escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, nosso Senhor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, nosso Senhor. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele em amor, para louvor da glória da sua Oh.